sem glória, só meu povo é quem chora. Luta quanto a morte, relatos, histórias. É triste pra quem perde um amigo. É tão sofrimento pros parentes queridos. Velas e flores, angústia, rancores, amarguras de monte, saudades, amores. Tiros que levam, tiram vida dos manos. Jovens que morreram antes dos 18 anos. Digo, pode crer, saudades de você. Anacleto, quem diria, porque tinha que morrer. Numa noite dessas, senti um calafrio. Lembrei daquele mano que foi encontrado no rio. A sua mãe chorando, vendo seu corpo todo ensanguentado, que já estava morto. Periferia sem glórias, meu povo ainda chora. Porque tanto sofrimento ficaram na memória. Lágrimas que nunca vão fazer esquecer. O sorriso de um filho, só mesmo Deus pra dizer. A vida é sofrida, como é difícil vencer. Na batalha cruel, tem que ter proceder. Na semana passada eu recebi uma notícia. Mataram Osimar por uma mixaria. As guerras aumentam, periferias sem glórias. Amigos que se foram, mas permanecem na memória. Periferia sem glória. É só meu povo é quem chora. Quantos são finados pra sempre ficaram na memória. Ficaram na memória. Periferia sem glória. Periferia sem glória. É só meu povo é quem chora. Quantos são finados pra sempre ficaram na memória. Ficaram na memória. Ficaram na memória. Thales Rafael, o destino infelizmente com você foi cruel. Só tinha 18 anos, projétil maldito. Moleque de responsa, nunca teve inimigos. A sua mãe, tenho certeza que nunca te esqueceu. Já fazem 6 anos que você morreu. Descansa em paz, que Deus te dê um bom lugar. Tenho fé que um dia isso pode mudar. Periferia por aqui nunca teve glórias. Só relatos e fatos, lembranças, loucas histórias. Que bate saudade quando a vê chorando. A mãe daquele moleque cujo vulgo era Nando. Personalidade da crueldade da vida. Até hoje ninguém se sabe o que aconteceria. 5 tiros fatais, vida do crime sem glórias. Tragédia marcada no portão da escola. Que vida cabulosa, difícil e complicada. Até inocente morre muitas vezes por nada. Batalha sofrida é lutar pela vida. Uma guerra sem fim, com opções e saídas. Eu pergunto, mas nunca tenho resposta. A sociedade vira as costas, trancam as portas, nos excluem totalmente do mundo. Sem emprego, educação, sujeito a vagabundo. Criminalidade se torna opção. É sem futuro, eu tô ligado, mas é minha única solução. Assim, o mano Kleber sempre me falava. Até seus sonhos terminar na bala. Quantos se foram, estão na memória. Fatos que marcaram pra sempre nossa história. Consigo entender por que tanto nesse mundo temos que sofrer. Vejo nas ruas moleque cheirando cola. Que mundão é esse se aos seus olhos não passo de um bosta? Veja quantos manos estão morrendo por aí. Nessa terra só Deus quem tá olhando por mim. Vida louca, cabulosa. Me lembro das rosas. Cheiro da pólvora. Caminho triste sem volta. Periferia sem glórias. Muitas tristezas. Um passado recidente que não deixou beleza. Amarguras machucam o coração. A saudade enorme dos velhos irmãos. Vida louca, às vezes não sei pra onde ir. Lágrimas dos meus olhos começam a cair. Fecho os olhos, tento esquecer um pouco. mas não vou suportar ter que rever de novo. Periferia sem glória.